A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabemos que nos anos 80 tínhamos várias empreitadas de teor ecológico, né, que nos faziam temer o fim do mundo, tendo a carne rasgada por um castigo da natureza. A música, por exemplo, nos trouxe várias preocupações ecológicas, como a extinção das baleias, aquela que o Roberto Carlos retratou em versos na sua música As Baleias, onde ele fala da saga de um desses animais todo arpoado. E ele tá com uma cara de sofrimento, não tá? Ele no videoclipe dessa isso, música. Exato. Depois dá uma sacada lá no YouTube, tem o vídeo, ele tá velejando, acho que no Lady Laura. Não tem um barco chamado Lady Laura? Os iates com o nome da mãe dele. Outro temor também era o fim do mundo retratado naquela música Eva, da banda Rádio Táxi. Né? Mas o grande fato era que nós olhávamos aquilo muito de longe e acabamos achando que esse negócio de meio ambiente era coisa para artistas e ativistas e os hippies e no geral aí. E assim seguíamos nossas vidas ali atirando o papel no chão e matando passarinho com espingarda ou com o bodoque, o estilingue, ou seja lá como é que chamam. Realmente a preocupação com o meio ambiente naquela época não era quase nula, né? Éramos tão poluidores como somos hoje, mas tínhamos menos dor na consciência. Eu falo sem nenhum orgulho uma coisa que eu fazia quando eu era criança, não sei se eu já contei aqui. Lá em casa tinha um sapo. Sapo? Um sapo grande, eu tinha até nome, não me lembro mais. É. Ele morava num buraco, numa mureta. Ele morava lá dentro. Eu, na minha tenra idade, um garotinho, eu pegava uma linha, amarrava uma pedra e o sapo lá dentro do buraco na mureta. É. O lar dele, ficava balançando na frente do buraco do sapo. Pra ele tentar dar uma linguada na pedra? Engolia. Aí que eu fazia na hora... Você pescava aí. Pescava, tirava ele de dentro do buraco e levantava. Eu queria, era girar ele, saca? Olha só. Mas eu não consegui, porque ele sempre escapava antes e tomava tombos. Não me orgulho disso, me arrependo. Fazia isso direto. O sapo também era burro, né? Ele sempre repetia a mesma coisa. E duas coisas, então. Uma ecologicamente incorreta e uma politicamente incorreta, que é matar o sapo e fumar. Matar o sapo? É, botar cigarro na boca do sapo. Eu lembro do meu tio fazer isso, mas cara. Isso... E isso. É verdade. O sapo vai tragando a fumaça, inflando... O ministro? Até a hora que ele explode. Mas ele não solta pelo nariz não, a fumaça? Não, eu não lembro muita clareza, mas lembro do meu tio fazendo uma pastifaria dessa. Hoje em dia, uma das grandes preocupações é você reciclar as coisas, sim, né? Plástico, metal... Inclusive, o Brasil é o segundo país que mais recicla alumínio. É, não tem orgulho disso. É, né? Exatamente. O primeiro é os Estados Unidos, segundo o Brasil, como o Alexandre falou, não tem orgulho nisso, porque isso é motivado pela indústria da miséria, né? Nos Estados Unidos é a consciência, no Brasil é a miséria que faz com que pessoas saem procurando latas nos lixos, né? Um recorde vergonhoso. Nos anos 80, cara, lá em casa, essa preocupação não existia. Eu me lembro da minha mãe... Saca óleo de fritura? Sim. É uma coisa extremamente poluente, né? Exato. Pra aquilo biodegradar, leva centenas de anos. A minha mãe pegava a frigideira da fritura e mandava esgoto adentro. Mandava esgoto adentro. Aí depois, os anos foram se passando... Ela começou a fazer sabão. Exatamente. Olha só. Eu acho que ela foi tomando consciência. Mas não era consciência ecológica, também era pra dar uma economizada. É, sempre tem a ver com o fator financeiro. Eu acho que sim, mas ela distribuía sabão. A minha mãe fazia na cozinha. Olha só. É, ela guardava o óleo, quando juntava bastante, ela fez lá o preparado de sabão. E aquilo vai uma quantidade absurda de soda cáustica. Exato. Ela botou num tipo uma assadeira. Isso, assadeira. Que era a forma pra ela cortar as barras depois e deixou em cima da pia. Eu cheguei, olhei pra aquilo. Seco pra comer um doce? Eu falei, meu Deus, olha que pudim, olha que maravilhoso. Eu enfiei o dedo, eu dei uma puxada de dedo e foi pra boca, cara, na hora. Aquela soda cáustica começou a me queimar. Boa, é, nossa. Foi terrível, então, cara. Mas foi sangue. Mas é isso. Nunca tem a ver com consciência ecológica, é cara. É sempre com economia. É sempre fator econômico. E ela distribuía esse sabão, cara, pra vizinhança inteira. É, minha mãe também. Agora, uma das ameaças ecológicas que mais faziam espuma no passado foi o perigo iminente ali de termos as nossas peles fritas pelos raios solares por conta do fim da camada de ozônio promovido ali pelo uso de gás chamado CFC, que era encontrado na época nos sprays em geral, né? Eu até pensei em parar de pichar, porque eu achava que ia fazer um rombo na camada de ozônio. E as geladeiras também, né? E ar-condicionado, todos também geravam bastante CFC. E é curioso como um problema é esquecido, pois, passados anos, ninguém mais fala nisso, né? Os sprays continuam aí deteriorando, não, eles, tudo? Não, eles tiraram o CFC dos sprays, não, também não usa mais CFCs nas geladeiras, né? Mas o buraco da camada de ozônio continua aumentando lá. E ninguém toca no assunto. Eu acho que, na verdade, outra vez fator econômico, porque até antes disso, as pessoas não usavam protetor, e sim bronzeador, né? É, as pessoas usavam bronzeador. Aquilo protegia a pele? Não, não protegia. Era pra tostar mesmo. O único intuito era cenoura e bronze, né? E fora a Coca-Cola. E o óleo de soja. Exatamente. Que também era espalhado na pele da Suburbana. E com aquele lance, principalmente ali, né, de Eco 92 pra frente, começou a se falar muito nisso aí, dos raios UVA e UVB. E aí as pessoas passaram a usar mais protetor solar, com toda a propaganda feita, inclusive pelo Pedro Bial. O ouvinte Mário Miranda, que ele é de, olha só de onde, Walter, Benfica, lá em Portugal. Olha só. Ele nos contou que metade do problema da camada de ozônio foi causada por uma senhora que morava em seu bairro, pois ela usava litros de spray de laca. Conhecido por nós como laque, né? Sabe qual que é, né? Não existe. No cabelo. Acho que não rola mais. Os cabeleireiros usavam muito, não, né? Não, na época, mas minha mãe, todo casamento que ia, passava lá no Walter Cabeleireiro e ia ficar meia hora pra dar um jeito naquela caraminhola dela. Eu vi um cara falando uma vez que a avó dele usava tanto laque, mas tanto laque, que aquilo ia subindo e todo passarinho que passava em cima petrificava e pá! Espatipava no chão. E dando sequência no e-mail do Mário Miranda, curioso que este problema parecia perseguir a família, pois o neto dessa senhora tinha uma preocupação ambiental e só usava desodorante com já a camisola vestida e nunca com o corpo nu. Pra conter os CFC? Faz sentido, né, cara? Uma boa ideia. Aí não ia. Camisola lá em Portugal, gente, é camisa. Daí ficaria ali contido, né? E não agrediria a camada de... Você fazia isso? Meu pai fazia, cara. Ele botava a camisa e... não vai subir o clorofluorcarbono porque tá aqui embaixo. E eu queria ver seu pai falando clorofluorcarbono. Alexandre, o nosso ouvinte lusitano quase que escreveu o episódio inteiro. Outra coisa que ele nos contou foi como o pai dele se livrava dos brinquedos velhos de PVC que ele tinha. Ele fazia uma enorme pilha e queimava todos os brinquedos, subindo uma rígida coluna de fumaça negra. Imagina. Que poderia ser vista até da Estação Espacial Skylab. Agora, uma coisa curiosa. Sabe o que, Alexandre, quer dizer PVC? PVC? Não me lembro exatamente. PVC é cloreto de polivinila. Mas, segundo o nosso ouvinte, na periferia de Benfica, era lido como plástico de várias cores. Fora os brinquedos, Alexandre, o patriarca do nosso ouvinte costumava se livrar também de pneus da mesma maneira, metendo fogo. Também tacando fogo. O que deu origem a manifestantes, né? Voltando ao assunto do laque, a nossa ouvinte Rosa Faria, lá de Penedo, no Rio de Janeiro, disse que a mãe dela usava tanto laque que estalactites do produto se formavam no teto do quarto que ela aplicava o produto. Segundo a nossa ouvinte, Alexandre, ela não sabe como a cabeça da mãe não ficou petrificada. A ouvinte Marta Brasil, que é de Osasco, aqui em São Paulo, ela falou que foi até a Eco 92, no Rio de Janeiro, mas não participou de nada, pois foi internada após ser atingida por um raio. Segundo o relato dela, o raio fez um baita furo no tênis que ela estava usando. Um Keds emprestado sem autorização da irmã, que nunca acreditou na história do raio. Então, esse negócio de raio acontece muito mais do que a gente imagina. O Brasil é o país que mais recebe raios no mundo. Exato. Não é que o raio cai diretamente na pessoa. Se isso acontece, a pessoa morre. Não aguenta. Perto de onde o raio cai, vários pontos eletrificados do solo querem subir também. É. E se você estiver por ali, você pode pegar antes um dele pouco cair, disso. Né? Acho que antes dele cair, já vem ali o contra-ataque do solo, exato. Né? Exato. Então, se você estiver ali no caminho, se cair em cima, cara, não fura o tênis. Não precisa se preocupar, não. É. Vai, a irmã vai chorar, mas não vai ser pelo buraco do tênis. Vai precisar de um caixão pequeno, só isso. E pra que cremar, né? Ela citou a Eco, a Rio 92, né? A Eco 92. É. Que foi quando começaram, os países começaram a fazer um tratado ali pra dizer, olha galera, vamos nos vai reunir, dar merda. Vamos parar. Pelo que me lembro, os Estados Unidos nunca assinou aquele tratado, nunca né? O tratado de Kyoto também. O país mais poluente do mundo, hoje perdeu o posto pra China, mas na época os Estados Unidos era o país que mais poluía no mundo. Porque os Estados Unidos, assim como falamos de economia aqui, cientes disso, precisava poluir pra criar coisas, né? Pra produzir. E até hoje os Estados Unidos tem um pé atrás com essas questões eles ecológicas. Eles estão cagando, né, gente? É. Eles têm certeza que logo, logo vão colonizar Marte e vão deixar essa bosta aqui, um imenso lago de óleo diesel. Eu me lembro de um episódio dos Simpsons, que a Terra ia ser atacada por um grande cometa e toda aquela preocupação. E aí eles fizeram algo parecido, como o Simpsons sempre faz, com aquele filme Armagedon. Então eles ficavam pensando, e aí, o que a gente vai fazer com esse cometa que vai vir pra cá? Vai destruir tudo. E aí eles pensaram da mesma maneira, vamos mandar uma nave pra lá pra explodir aquele cometa. Na hora que a nave chegou lá, o que era? Era um bolo de lixo que se tinha mandado pro espaço nos anos 90. Exato. Você lembra o que mais formava o lixo lá? Duas coisas, na verdade, né? Isso. CDs do American Online. Exato. E bonecos do Bart Simpson. Ô Alexandre, você lembra também que na mesma Eco 92, depois que tudo acabou, deu um escândalo falando que o governo tinha gasto fortunas também, e foi uma pouca vergonha, meter o fogo no índio lá em Brasília. Isso, índio Galdino foi. Em Brasília foi, não, no Rio de Janeiro mesmo. Não, no Brasília mesmo. Em Brasília? É, o índio Galdino, né, foi tacaram fogo nele, ele tava naquele embalo dos protestos. Por que protestos. Foi? No, ele tava fazendo uma conexão em Brasília? Ah, eu acho que, na verdade, os índios de Brasília ali da região decidiram, né, iam protestar onde era mais perto, né? Tá. É, e aí acabaram, os playboys acabaram tacando fogo no Galdino e tal. E o Brasil nunca tomou essa consciência toda, né? Continuamos com um país. Estamos aí cagando do mundo. E foda-se. E soja. Vamos plantar soja. Vamos plantar soja, vamos pôr boi, cara. Boi, criar boi essa porra. Não, vaca. Dizem que uma vaca polui pra cacete. Processo desde que ela nasce até virar bife de chouriço no seu prato. Segundo o que eu ouço, a água que é consumida dá pra fazer um grande navio flutuar. Tá vendo, cara? Eu não sei se é verdade ou não. Mas foda-se, porque eu adoro meu bife de chouriço, a minha picanha. Eu não vou fazer nada pra impedir que os bois avancem nos pastos. Ouvintes do Agente em 86, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Fazendo isso, vocês vão se ligar no que vai rolar nos próximos episódios desse podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está esperando a sua dica e sugestão de novos episódios. Faça como o Mário Miranda, lá de Benfica, Portugal, que deu essa dica. Bom, Walter, o ouvinte Jonatas Camargo, ele atendeu ao nosso pedido aí de mandar memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90, falando aí toda a questão ambiental, e ele disse que era muito difícil ser uma criança ambientalmente correta, tendo ganhado do pai uma espingarda de pressão. Cara... Era muito fácil. Eu acho que até hoje é fácil comprar um... Não, não é mais. Não. Antigamente, você ia lá no mercadinho do Apu e você comprava rifle de pressão. É. Lojas de pesca, você comprava aquilo com lojas de uma pesca. Facilidade absurda. Hoje em dia, muitos olhos deixaram de ser vazados, porque é bem mais difícil. Gato, você... coitado dos gatos, né? Exato. Quem sofriam eram os gatos e, obviamente, os passarinhos, principalmente. E os, né, irmãos, cara, mais novos, que eram frequentemente alvejados pelos mais velhos, cara. Se fosse a queima-roupa, malandro, não... só uma intervenção cirúrgica tiraria o projétil de dentro de você. Há pouco tempo atrás, um cara quase matou o outro aí, um jogador de futebol, inclusive, aí, do Corinthians, quase matou o amigo. Tem uns com mira telescópica. Eu, Alexandre, a gente conhece um cara, a gente não vai falar o nome, porque ele resolveu se livrar de ratos com isso daí. Nossa, cara. É. Um sniper da sujeira. Nosso ouvinte, o Jonathan, ele fala que ele abateu muitos passarinhos e hoje ele se arrepende por cada pena. Voltando ao nosso ouvinte lusitano, o último trecho do e-mail dele aqui, abre aspas. Meu pai que já morreu... E se questões ambientais contar no julgamento final celestial, ele não deve estar em um bom lugar agora. Porque o pai dele, Alexandre, consertava televisões nos anos 80 e dava fim nas carcaças das velhas Blaupunk, Saloras e Telefunk jogando Rio Tejo.